Sequência nos fajuto que só faz rima comum. Saia de Bulbasauro pra sempre o número 1. Vai, chegue vai. Falando chicote de minha. Tem só pra mil fita, mas pra novinha. Tem roupa quem achou que nós não vinha. Voando tipo Goku na novinha. Ando a pé, ando com o bonde. Que eu não tenho Amarok. Mas o meu funk agrada até quem ama rock. Sem ostentar com Ciroc e tequila. Se tu mosca a minha tropa de quila. Direjo a palavra com a mesma excelência da direção dos clipes do Condzilla. Glamurosa. Rainha do baile poderosa. Se amarra no freestyle. Pega o mic e faz o beat pra improvisação. Dança no twerk rebolando até o chão. Eu vou passar cerol na mão, mas é pra te cortar nas linhas. Tô tranquilo e favorável porque eu confio nas minhas. Se não existe tu cérebro, então liga pra mãe loura. Tô com os meus pés no chão, mas a sarrada é voadora. Falei pro DJ fazer diferente. Só encosta no mic quem sabe rima. MC de esquina igual dedinho na quina. Só incomoda e ainda acha que vai nos parar. Não dá pra ser underground em cima das nuvens. Cansado desse papo de seguir padrão e regra. Mesmo se rola um rap, trap, funk, deixar. Daqui de cima são os haters quem nos carrega. Chefe, chega com as rimas no pente. Taca, taca, taca. Várias referências na mente que você não saca. E ela diz que não cortem minhas vibes. Enquanto uns falam coisa estranha, Ondri Candala Rhymes. Tava no fluxo e avistei a novinha no grau. E a novinha não te quer só porque cê manda mal. Não tem o dom, dom, dom. Dom, dom, dom. Por isso teus parceiros não compartilha teu som. Ô mano, clichê, quer tirar de mim, chego. Edinha tá puta, eu pulei o guichê. Chega de blefe, se eu tô com o TF. É nada a provar, foda-se, Masterchef. Se o assunto é dinheiro, cada um que faça o seu. Abastecer os piperos, ninguém tem mais nem aqui eu. De Osasco pro mundo, Júlio Cossielo. Eu jogo tudo, os cara nada. César Cielo, quem que é de verdade? Onde será que eles estão? Provavelmente no estúdio e não fazendo textão. Rap no barril, os moleque é chave. Salve pro Freud, hoje no Brasil o bagulho tá grave, é muito deb. Lloyd, os caras não curtem meu som, porque eu não falo de maconha. Só que se essa porra estourar, eu nunca mais bato uma bronha. Meu cacete na sua raba, quem que tem a rima mais brava? Se a resposta não for o leste, esta resposta está errada. Meu cacete na sua raba, quem que tem a rima mais brava? Se a resposta não for o leste, esta resposta está errada. Pega nada, vai a merda. Pega nada, vai a merda. O pai é sensacional e é um baita filha da puta. Nem subo no palco porque não vejo disputa. Foda-se, é ruim, não faz não, é ruim, foda-se, não, não adianta falar, não adianta fazer, foda-se. Vaca do invasor, ninguém vai invadir, a faca, você só lida com facão, não com faca.